Thank you. 我也去 了， 我也跑了。 Oh,

Oh, الخواصين. Thank you. نصيب هذا عن ما شاء الله. Oh, God.

Oh. وَلَا تَرَى اسمه اللهم صل. Oh, الله الله الله الله الله الله الله